visual com campo. Gente, Olimpo 07 para ingresso no circuito de tráfego, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. Controle Salvador, TAM 3155. TAM 3155, contato radar, suba via saída, Salvo 1, nível 320. Salvo 1, 320, 3155. Zona 55, tráfego 11 horas, zona 2 milhas, rumo norte, um P3, mantendo 1 no meu pé, tráfego já superado. É, 3, zona 55. TAM 4778, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Agora Recife, 126, 85, alterna 125, 45. TAM 4778, uma boa. Então, confiou que vai manter a terra dentro sobre o mar para executar base pela direita, confia. Sim, Olimpo 07. É, 07. Na 6314, informo que é um tráfego P3 ingressando no circuito de tráfego à direita do eixo de decolagem da pista 10, não vai interferir com a sua decolagem. Vento 1 a 10-9, autorizado a decolar, pista 10. Esse tráfego autorizado a decolar, pista 10-8. Dois, três, um, autorizado a linha e manter pista na zona. A linha e mantém, parceiro, 2231. Treze no 4, recuo 29, chama no 20, decimal 8, controle com aliás. 08, vamos entrar na frente, 314. Salvador, boa noite, Xené, 314. Xené, 6314, contato radar, suba via saída Momo, nível 340. Via Momo para o 340, como que a direita do eixo de decolagem da pista no 0, a um P3 da Força Aérea, não vai interferir com a sua decolagem. Ventou uma centena com 2 nós, tem livre decolagem, pista no 0, passarei do 2231. Livre decolagem, centro do tráfego à direita, tem o mesmo antiquete, 2231. Está ingressando a perna do vento com base pela direita, 1000 pés, Olimpos 07. Olimpos 07, chama para girar a base pela direita. Chamará para girar a base, Olimpos 07. Passando agora para o 2231. Gente, essa maquinha que está afastada de Salvador 42 milhas sudoeste, tem condição de manter a coordenação bilateral na frequência livre? Gente, essa maquinha que mantém sem regras de voo visual, 9500 pés, direto farol de Itapuã, ajuste na terminal 1096. Firmo, Olimpo 07. Chame girando base para 1090. Camará, girando base, Olimpo 07. área do 2231. Decola os 31, nós chamamos no 20, decimal 8, bom voo. 208, graça. Controle Salvador, passaria do 2231, decolado na Momo. Passaria do 2231, contato radar, subavia saída Momo, nível 180. Está cancelada a restrição de 3 mil pés na saída. 180, saída Momo, sem restrição da decolagem do 2231. Base, Felipe 07, vento com a centena com 10 nós, pouso autorizado, pista 1 no 0. Pouso, pista 1 no 0, chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterno 123, decimal 8. É, centro 3155. Cidade descido 2711. Do 2711, desça para 4 mil pés, ajuste de altímetro 10016. 4 mil pés, 10016, 2711. 2711, velocidade de critério, número 1 na aproximação. Ciente, 2711. Controle Salvador, boa tarde, acionei 6290, ciente da informação de porta, cruzão de 1180. M6290, senhor, identificação, autorizado via chegada para o MED 1, desse mantenha nível 050, ajuste 10 no meio. 050, 2360, o senhor dá presente voar, aguarde, Chanel 6290. Controle autoriza, apelou para o 2711. 2711 aceita vetoração para final ILS? Afirmativo. Gente, vetoração radar para final, curva esquerda na proa 230, seu limite, a magnética de Simbra 120. Esquerda 230, limites 120 de Simbra 279. Canal 6290 após Pavog, autorizado ITAP. Após Pavog, vou ITAP, graças. Canal 6290. Do 2231, autorizada por Odimom e após Momo, direto Barreiras. Momo, após Momo, Barreiras, o 2231. Xanem 6314, Xame Centro Recife, frequência 12685, alterna 125, decimal 45. 12685, 2545, 16314. No 2711, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 2711. Frequência livre no corte. Boa tarde, igual 620. Boa tarde, igual 620, autorizado em ar e decolar pista 90, vem só a centena com 10 nós. Além de falar da 90, igual 620. Mike Yankee, reporte visual com campo. Contará visual com campo, ótimo, Mike Yankee. Siga para Borromeu Bravo, Serra. Tá, meu Deus, está aí para Serra Índia, para Índia. Pode ser o 0147, direção da 60R, corredor forte, 500 pés. Gente, mantenha 500 pés, ajuste na terminal 9096, ingresse e... Correção autorizada para o direto de Serra Índia, para Índia, reporte visual. Direto de Serra Índia, para Índia, graças a reporte visual. O 2711, mantenha para o 230, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Ok, mantém 230, pro aguardando o lock 271. A 210, desça para 4.000 pés. 20 decolagem 42, chama 20 décimo 8, bom voo. 208, bom. Motor de Salvador, boa tarde, voo 620, 1310, subida Pouca. Pouca 620, contato radar, subavia saída Pouca, nível 370. Pouca 370, 620. Da cola, pista no zero, versão centena 8 nós. Zona 45 autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Alinha e manter no zero, são 3, zona. Sou passarelo 2231, cruzando 120. Sente passarelo 2231. Eu acho que o Mike Yankee está no trajeto paral da barra, vai abandonar 1.500 para 500 pés e reportará a visão ao campo. Gente, eu acho que o Mike Yankee é autorizado 500 pés, ajuste no 06, aguarde transferência de comunicações. Bom dia, 16, aguardando a transferência, acho que o Mike Yankee. Azul 2791, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, 2791. Bom dia, para 3367, decolar, dona César, escuta. Na 3367, contato radar, subavia saída Salvo 1, nível 360. Fazendo Salvo 1, para o 360, pode voar direto, Lenda? Após 2.000, autorizado, Lenda. Tá. Na 3090, eu tenho identificação, desse mantenha 4.000 pés, ajuste no 06 na Proditap. 4.000 pés, zona 06, Proditap, confirma, Duna. Autorizado, Duna. Autorizado, Feliz. Zulu 2791 para o localizador, convia esquerda para o Auna 40, informe estabilizado. Esquerda no 40 para o LOC, chama estabilizado, 2791. Zona 90, velocidade decretária na Proditon. Amatei velocidade, está 3090. Chile 6210, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pista na 0, informe estabilizado. Autorizado, autorizado, estou atendimento, comandante, estabilizado, estou atendimento, 2 de novembro. Controle Salvador, boa tarde, decolado, cruzando 23. A 3145, contato radar, subavia saída São Luna, nível Azul 2791, complete final, Chimetorre Salvador, frequência 192.95. Sou 895 a torre, obrigado, até daqui a pouco. Posso como é que é aqui, visual com o campo? Negativo, canal. Tem estado visual com farol de Itapuã? Afirmativo. Para ingresso no circuito de tráfego, chame Torre Salvador, frequência 192.95. Vai chamar a torre 192.95, posso chamar aqui, graças. 3. Chame visual. Chame visual, 2719. Vamos tirar um helicóptero à direita. 2 de aproximação, afastado 4 milhas no litoral, não vai interferir com seu pouso. Caso 279. Ciente. Torre, eu acho que é Mike Yank. Mike Yank, reposta na vertical do farol de Itapuã. Reposta lá, eu acho que é Mike Yank. Falando que tem uma TR da Azul na sinal do principal, o cruzamento será na retaguarda do meio. Ciente, a TR vai ser na retaguarda, cruzamento, eu acho que é Mike Yank. 5465, gol 1620, 2-0. Gol 1869 na escuta do controle. A vertical do Paulo Tapuã, eu acho que vai ser antes. Agora já. Gente. Ao 279. Chega 279, pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso 90, 279. Torre Salvador, boa tarde, tira 969 da Gol, ponto de espera. Targo 969, mantenha o ponto de espera. Torre, eu acho que o Mike Yang está pegando o vento visual com a aeronave do TR no final. Vai cruzar na retaguarda também. Posso chamar quem? Chame para ir à base, Bruno 7. Posso chamar quem? M6210, informa um helicóptero, Serra Aquilo 76, posição de 12 horas e 6 milhas, com rumo norte, mantendo 500 pés. Gente, o Xanem 6290 está estabilizado na ilha. M6210, chame Torre Salvador, frequência 1-98-95. 2295, Xanem. Bravo Serra Serra, frequência livre para autocoordenação. Livre, grave, um bom passo a mano, Serra Serra. Um pouso. Gente, vento na centena, 89, pouso autorizado. Cabeceira no 7. Para 1 no 7, acho que é mais certo. 27, 1-1. Solo 5-1, chame 1-2-1 no decimal 9, Livre. 2-0, água. 2 Salvador, boa tarde, Xané 6210, final LS, 190. Doutor, Xané 6210, chame visual com o campo, vento uma centena com 89. Bom, mano. 869. Três 367, chame centro Recife, frequência 12835, alterna 123.8. Quem tenha uma boa tarde. Zona 90, autorizado 2000 pés, ajuste no 096, informe estabilizado na final ILS X-Ray, pista no 0. Passando para 2000 pés, 1016, informe estabilizado ILS X-Ray, pista no 3, zona 90. Passaredo 2231, chame centro Recife, frequência 12085 alterna, 12545. Recife 2085, secundária 2545, grata. Bom, estou ajustando em 6290. Pouso autorizado, pista 1-0. Um helicóptero à direita da cabeceira 1-0, efetuando o pouso pairado na pista oceano, vai interferir com o seu pouso. Metal Centena 8, nós pouso autorizado, Xenema 2-0. Autorizado, pouso, pista 1-0, ajuste de altímetro 1-0 no meia. São 3145, chame centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 2835, 2 38, 3145. Primário 128.35. Confiado. Autorizado decolar pista no zero, vento uma centena com 10 nós. Decola pista no zero, voo 1 no onda menor. Salvador, boa tarde, voo no 097, ponto espera no zero pronto. Voo no 097, depois a rolagem da companhia, autorizado alinhar e manter pista no zero. Rolagem da companhia, alinhar e manter no zero, voo no 097. Chama quem é que você sobe, foi o 55, no corte, frequência livre, boa. Papai Charlie India Eco, controle de Salvador. Papai Charlie India Eco, se for de Vitória da Conquista para Salvador, nível 055, acione código 5563. A altitude? Sim. 5563, reporte no através de Veracruz, E autorizado frequência livre para coordenação com os tráfegos locais, chama o controle novamente no Través de Veracruz, do Charlie India Echo. Controle Salvador, uma boa tarde, o nono 69 da Gol, 2000 pés, Tampo 1. Uno 869, correção, Gol 1169, contato radar sobre a via de saída São Luna, nível 360. Via São Luna, 360, Gol 1169. Vento 120 graus, 89, autorizado, decorre, pista na zero. Decorre no zero, gol no 097. Autorizado pelo após pelo Duna. Pelo Duna, 869. Estabilizado para 3190. Na 3190, complete final, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 95, boa tarde, boa tarde. Salvador, boa tarde, Torre Salvador, boa tarde, tá 3190. Boa tarde, tá 3190, chame visual com campo, vento 120 graus, 89. Tá visual já, tá 3190. 7, avistado, pouso autorizado, pista na 0, tá 3190. Reposta, 3190. Ficou ao 59, chamei 1-0-2-9, por 208. 1-0-9-7. 1-0-9-7, contato radar, sobre via saída Arbor 1, nível 360. Arbor 1-360, gol 1-0-9-7. Júpiter 24, desse mantenha 4.000 pés. Júpiter 24, obrigado, 4.000 pés. Zero, solo 02, chama no 21, décimo 9, solo. 19, tá? 1869, após pelo autorizado 2000 pés, ajuste no 096 e forma estabilizada no final ILS X3. Após pelo 2000, na 096, portará. Chame Centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 2835, confirme a secundária para o gol Urano Menor. Secundária 123.80. 238, a secundária, muito obrigado e uma boa tarde. Alô. Joker 24 atingiu na 34 mil pés. Mantenha 4 mil, Joker 24. Joker 24 na 34 mil. Bruno, 166, sem identificação, desse mantenha nível 060 via chegada Bomed 1, ajuste no 096. 060 via 096, Bruno 097, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260-288-1097. Controle, boa tarde, Papa Romeo, Papa, Papa Golf, qual é o Victor? Papa Romeo, Papa, Papa Golf, acione identificação, desse mantém nível 050 via chegada Bonf, ajuste 1-0-6. 050 na Bonf, Papa, Papa Golf. Joker 24, controle. Ultração radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 205, limitado pelo localizador. Joker 24, curva 205, limitado pelo localizador. Além de eco na escuta do controle. Mantenha sem regras de voo visual, ajuste na 096 na proa do Través de Paris para ingresso corredor interlado. Tem condição de manter mil pés o Charlie de eco? Se esse mantenha no mil pés, ajuste na 096. Joker 24, desça e mantenha 3 mil pés, aguardando o último vetor para interceptar o localizador. Joker 24, desça para 3 mil pés. Uno 869, estabilizou? Afirmo. Complete final, chame Torre Salvador, frequência 198.95. 2900, boa tarde. Bom pouso. Salvador, boa tarde, boa noite, 69. Boa noite, 69, tem uma centena com 7 de nós. Pouso autorizado, pista na zero. Depois, 869. Autorizado 2.000 pés, Joker 24. Joker 24, autorizado 2.000 pés. Então, meu Papa Golf, desça via para 3.000 pés, ajuste no 0.16. Via 3.000 pés, Papa Golf. Para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 145, informe estabilizado. Já estou 4, estou usando 145, informará estabilizado. Me autorizado 4.000 pés. Autorizado 4. Obrigado. 8.009, Salos Nona, chame no 2.009, Salos. Agora, Salos Nona, 8.009. Salvador, boa noite, é o Azul 6919, está pronto, com espera da 1 no 0. 6919, autorizado, alinhar e decola, pistão a 0, ventou a centena com 7-9. Alinhar e decola da 1 no 0, 6919. JP24, estabilizado antes de vocês também. 2-4, complete final, chama Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. JP24, torre 198, decimal 95. Torre Salvador, JP24, estabilizado no curso do localizador, trem baixado travado. JP24, bip checado, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, vento uma centena com 7 nós. JP24, continuando a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Diego, voice asa, reporte visual com campo. Papa Romeo, Papa Golf, desça para 2 mil pés, ajuste no 096, informe estabilizado na final ILS X3. 2 mil, reportar estabilizado, Papa Golf. 166, desça via para 2 mil pés, ajuste no 096. Meu Papa Golf, inicie redução de velocidade para 170 nós, segue tráfego, posição de 11 horas, 8 milhas, 1A29 com 100 de ground speed. 170 irá seguir o tráfego, Papa Golf. 120-8, boa viagem. 608, boas. JP24, pouso autorizado, pista 100. JP24, novo pouso, pista 100. Menos, contato radar, suba via saída salvo 1 nível 320. Sobe via salvo 1 nível 320, quando possível, direto Leda. Após 2000, autorizado Leda. Confirme, certo? Estou confirmando após 2000, direto Leda? 1909. É que foi intercortado aqui, senhora, após 2000, direto Leda, confere? Confere. Certo. Charlie de Eco, visual com o Charlie de Eco para ingresso no circuito de tráfego, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, grande salto. Torre Salvador, Charlie de Eco, toda rotatória, visual com o campo. Charlie de Eco, continue sinal 7 e aguarde instruções para pouso. Tenente, é necessário redução, senhor? Yeah. Temo Challenge Echo, se possível, reduza para o final e aguarde instruções para pouso, informe que há dois tráfegos sequenciados na sala principal. Sim, iniciando a redução, reporta na final do meu Papa Golf, intenção de pouso do pista 10 ou 17? Sendo número 1, segue para 17. Gente, complete final, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95 e efetue a coordenação. 95, ok, Papa Golf. Rotan 3894, na disputa passa 228 para 150. Rotan 3894, oceane identificação, desse mantenha nível 050 via chegada bom médio 1, ajuste no 0 no meio. 050 com 10 no meio, quando possível, ITAP na próxima. Após o PABOG, autorizado ITAP. PABOG, ITAP, obrigado. Para a base curta pela direita, 17. Topata pagou. Seu plano foi modificado 17, continue com essa torre, aguarde para curvar a esquerda e você toma a base curta. Fiquei aguardando para curvar, o Papa Golf. Esse solo foi 18, autorizado backtrack, informe livrando o parte militar. Oi, Salvador, Charlie de Eco, rotatório. Faça um 360 curto e repete a intercepção na final do ano 7. Certo, 360 curto, certo. Viu que é dos 4, frequência livre no 4, boa. Antônio, Papa Papa Golfo, só licita manter para pouso na 1-0. Pouso autorizado, pista 1-0. Vem para a centena com 7 horas. Livre pouso, Papa Golfo. Faça mais um 360 pela esquerda e reporte a intercepção na final. Agora temos um Boeing da Gol na final da principal. Ok, usar o contrato na final. Salvador, gol 1966. O 1966 completo final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 298, boa. Torre, gol 1966, boa noite. Flash, gol 1966, continue a aproximação, vale pista livre, vento uma centena com meia dúzia de nós. Pagou Solas 2-1, cheque para o Pat 5. Gente, libera a direita, menos 2-1 desse mandato, Sola. Uno 66, pistão 1-0 livre, pouso autorizado. Autorizado, pouso 1-66. Charlie India Echo, continue na final da pista 1-7, aguarde autorização para o pouso. Continua na final do 1-7, Charlie India Echo, aguarde autorização. Terça via chegada bonfe para 4.000 pés, ajuste 1-0-6. Via chegada bonfe para 4.000 pés, 1-0-6, gol 9, 4.000 pés, chegada. 3894, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS Extreme, forma estabilizada. É, descendo, pode ser direto para 2.000 pés, e descendo é porta estabilizada, 3894. Pode ser livre? Cancelada a restrição de altitude em TAP, TAM 3894. Livre das restrições de TAP, quando possível, Duna, então. Autorizado, Duna. Obrigado. Azul 6999, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 235, 238, boa. de eco na curta do ano 7. Diego, curva autorizada, pista na 7, vem com uma centena com 7 nós. Número 66, solo 24, libera a direita, número 2, número 19, solo. Libera a direita, 219. Salvador, Chané 6143, para informação Victor, descendo 180. Chané 6143, descendo a identificação dessa via, chegada Bonfi até o 050, hoje o Chuma 096. Essa via Bonfi, 050, o Chané 6143.